Oh yeah. Cada com seus B.O. Olha só, cadê a comunhão? Pique Jesus e Mujica repartindo pão, administrando conforme o vento que vem. O contraste é evidente, uns pelo mal ou pelo bem. Nego véi falou, é fita dada. Belmira Marim, é o policial, eu não vi nada. Apontou os olhos, um é irmão do outro. A lei do Psyll no Brasil é um caso morto. Bateu no peito e disse, é tudo no meu nome, sobrenome e o raio que o parta. Mas um louco revolucionário escreve a vida sem borracha. Antes tarde do que nunca, que vier. Antes do planejamento no chão, tem que ter os pés. Ei, ei, ei, ei, aonde vai? A vida é uma doçura quando tudo está em paz. Fechou o tempo, bora recolher a lojinha. Hoje não vai vender. Ei, ei, ei, ei, aonde vai? A vida é uma doçura quando tudo está em paz. Fechou o tempo, bora recolher. Dentro do chá é pra tomar, mas pra calmar pode acender. Ei, ei, ei, ei, aonde vai? A vida é uma doçura quando tudo está em paz. Fechou o tempo, bora recolher. A lojinha hoje não vai vender. Ei, ei, ei, ei, aonde vai? A vida é uma doçura quando tudo está em paz. Fechou o tempo, bora recolher. Dentro do chá é pra tomar, mas pra calmar pode beber. Mais um de laranja, peludim. Na orla da lojinha, não pode modinho. Estou bem que se forma, porque uns falam demais, rapaz. A língua coça. Enquanto isso no hospital, na sala doce, para, parou. Dinheiro sim é bom, mas a bala não é doce. A pele perfurou, mesmo rodeado por diversos sons. Nego véi não dançou. A cocada é doce, mas ainda não enjoou. Deus é fiel, mas aqui é o papel que dita os passos. Na esquina da maldade, na verdade falta espaço. Meio termo lhe complica ao amanhecer. Em uma recaída, no falso prazer, plantou vai colher. Ditado popular, ainda faz valer. O que pra uns é um risco, verde é natural, barriga verde no comércio. Passa mal, a vida sempre passa, mas nem tudo se abraça. Flores na calçada indicam bom sinal. Nego veio narrador, observador sobre essa terra informou. O giro é comum e no meio dessa guerra, ele não quer ser mais um. Ei, ei, ei, ei, aonde vai? A vida é uma doçura quando tudo está em paz. Fechou o tempo, bora recolher. A lojinha hoje não vai vender. Ei, ei, ei, ei, aonde vai? A vida é uma doçura quando tudo está em paz. Fechou o tempo, bora recolher. Dentro do chá é pra tomar, mas pra calmar pode acender. Ei, ei, ei, ei, aonde vai? A vida é uma doçura quando tudo está em paz. Fechou o tempo, bora recolher. A lojinha hoje não vai vender. Ei, ei, ei, ei, aonde vai? A vida é uma doçura quando tudo está em paz. Fechou o tempo, bora recolher. Dentro do chá é pra tomar, mas pra calmar pode beber. Saiu correndo, a hora é essa. Cada um, na hora do rapa, cada qual com seu norte. No extremo sul, fecha quem tem juízo, agrega quem tem saber. Pra não sair no prejuízo, o comércio tem que vender.